Bom dia, aqui é a Bárbara do Filhos, Desafios e Ministério. E hoje a gente vai dar sequência à leitura do livro Poder dos Pais que Oram, da editora Mundo Cristão, editora Estômio Mártio, com o capítulo 28, Destruindo Fortalezas Malignas. Você já notou em seu filho alguma coisa que o incomoda, mas não consegue identificar? Quando isso acontecer, não ignore essa percepção que Deus lhe deu. Peça a Ele que revele o que sua intuição está detectando. Nós vivemos do lado do Criador, do Universo, que sabe perfeitamente o que está ocorrendo e precisamos pedir-lhe sabedoria e revelação. Você já detectou uma expressão no rosto do seu filho que sabia ser de culpa, mas não descobriu o motivo? Em outras palavras, você desconfiou que ele praticou alguma desobediência que merecia disciplina, mas não encontrou provas? Quando acontecia isso com um dos meus filhos, eu pedia: Tu, ó Deus, bem conheces as nossas estutices e as nossas culpas não te são ocultas. Revela-me o que estou notando nesse filho. E todas as vezes ele me revelou uma fortaleza maligna instalando-se na carne. Por exemplo, certa vez um dos meninos estava contrabandeando alimentos proibidos para o comer escondido no quarto. De outra vez, usou uma mentira para atingir um determinado resultado. Nos dois casos, os pecados foram revelados depois que eu orei. Eu costumava dizer a meus filhos que não valia a pena desobedecer ao papai e à mamãe, porque Deus iria nos revelar a desobediência, e não demorou muito para que acreditassem em mim. Um fato em particular ficou registrado em minha memória. Ocorreu com Amanda por volta dos seus 7 anos. Todas as manhãs, eu colocava 3 comprimidos de vitaminas receitados pelo médico num pires ao lado de seu prato na mesa do café da manhã. No início, ela protestava quando tinha de tomá-los. Porém, com o passar do tempo, Amanda deixou de reclamar. Na mesma época, comecei a perceber alguma coisa nela que me perturbava, mas não consegui descobrir o motivo. Mostra-me, Senhor, se há alguma coisa em minha filha que eu preciso ver. Pedi em oração. Nada aconteceu nos dias seguintes. E não pensei muito no assunto, porque andava ocupada providenciando nossas mudanças para outro local. No dia em que a transportadora veio embalar as peças grandes, começamos a tirar as almofadas presas aos assentos das cadeiras da cozinha. Bem embaixo do assento de Amanda, eu encontrei 26 comprimidos de vitamina. Inacreditável. Chamei meu marido para mostrar o que havia encontrado e nós dois rimos, embora soubéssemos que ela teria de ser repreendida quando chegasse da escola. Continuamos a desamarrar as outras 5 almofadas e, para o nosso espanto, só debaixo de uma delas não encontramos comprimidos escondidos. Havia em cada uma quase 30 deles. Somente a que estava mais longe da cadeira dela não estava vazia. Nós rolamos de rir. Quando Amanda chegou, nós apagamos o riso do rosto e lhe demos mais de 100 comprimidos com uma xícara de água e lhe dissemos: ou você nos dá uma explicação ou terá que tomar todos esses comprimidos. O incidente parece engraçado e sem importância, mas se a fraude não tivesse sido detectada e não tivéssemos tomado providências, essa prática poderia tê-la levado a problemas maiores, até que o engano lançasse suas raízes na vida dela. Sou grata a Deus por ele nos revelar essas coisas antes que se tornem sérias. Não é só o pecado de um filho que você pode pressentir. Talvez seja mágoa ou medo de algo que ele pensou, viu ou vivenciou. Pode ser desesperança, confusão, inveja, egoísmo ou orgulho. É impossível adivinhar, portanto peça a Deus que o revele a você. Mesmo que não tenha uma orientação clara de imediato, continue orando. Jesus nos ensinou a fazer da oração um hábito: livra-nos do mal. Às vezes, não precisamos ser muito específicos. Basta orar para que Deus entre na nossa vida e na vida dos nossos filhos pelo poder do Espírito Santo e o livre do mal. O importante é não ignorar esses avisos. Embora você não perceba nada na vida do seu filho no momento, uma boa medida preventiva é fazer essa oração. Não porque vá desconfiar dele para sempre, mas porque você deve desconfiar do inimigo que anda ao derredor, esperando para afincar uma fortaleza de trevas em sua vida. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5,8. O versículo seguinte nos ensina como lidar com ele. Resisti-lhe, diz ele. Vamos orar? Senhor, obrigada por prometeres em tua palavra nos libertar quando clamamos a ti. Eu venho a ti para interceder pelo meu filho e pedir que tu o livres de toda a malignidade que possa se tornar uma fortaleza em sua vida. Embora eu não saiba do que ele precisa ser liberto, tu sabes. Peço em nome de Jesus que tu lhe dê livramento sempre que necessário. Sei que, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Dá-me sabedoria e revelação em relação a ele. Sei que existem áreas em que o inimigo opera, áreas que não posso ver e por isso confio em ti. Senhor, para que me revele quais são quando eu preciso conhecê-las. Fala ao meu coração. Mostra-me como orar quando houver desassossego em minha alma em relação ao meu filho. Mostra-me tudo o que eu não estiver enxergando e permite que tudo o que está escondido venha à luz. Se houver alguma atitude que eu deva tomar, confio em ti para me mostrares. Obrigado por me ajudares a cuidar deste filho. Senhor, coloco hoje meus filhos em tuas mãos. Guia, protege, convence do perigo quando o pecado tentar lançar suas raízes. Fortalece na batalha quando o inimigo tentar ganhar terreno em seu coração. Torna-os sensíveis aos avanços do inimigo, que ele possa correr ao teu encontro para que seja sua fortaleza e refúgio nos momentos de tribulação. Que o clamor do seu coração seja: absolve-me das faltas que me são ocultas. De acordo com a tua palavra, eu proclamo que tu o livrarás de toda obra maligna e o levarás a salvo para o teu reino celestial. Em nome de Jesus. Amém. As armas da nossa guerra, os versículos para meditar. Mateus, capítulo 16, verso 19. Mateus, capítulo 10, verso 26. Provérbios 11, verso 21. Salmo 9, verso 9. Jeremias 33, verso 13. Deus abençoe vocês. Até amanhã.